Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira. Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora pela Mutante, o episódio de número 120. É isso daí. Música, política e futebol toda semana, de segunda para terça-feira, meia-noite, aqui pela Mutante Rádio. Sou o Ivan Gomes e vou com vocês agora até a uma da manhã. Se você nos ouve ao vivo, se não, se você ouve pelo streaming da Mutante ou em alguma outra plataforma, bom dia, boa tarde, boa noite novamente para você. Então vamos lá, até o horário que você quiser também, tem isso daí. E hoje o episódio número 120 vem no calor das discussões aqui no Brasil sobre a escala 6x1, que é um projeto aí da deputada Érica Hilton do PSOL, apresentada por ela e que tem causado um grande debate no país. Houve manifestação durante o feriado de 15 de novembro, então nós vamos falar bastante sobre essa questão do trabalho da escala 6x1, afinal de contas a ideia aqui do Três Notas é falar sobre música, falar sobre política e, claro, o futebol fora das quatro linhas. É sempre bom, nunca é demais lembrar que é sempre fora das quatro linhas. Vez ou outra, quando vem um convidado ou vem o Delcio aqui, que sempre está conosco todo mês, a gente fala um pouco do resultado dentro de campo, de uma situação ou outra, mas a nossa ideia é falar do quanto o futebol afeta a sociedade, não apenas a brasileira, mas a sociedade ocidental em grande parte, porque o futebol ainda é mais forte, apesar de ter muita força agora no Japão, em outros países, mas assim, é mais na Europa e na América do Sul que ele ainda é mais forte. A América Central também é uma grande paixão, principalmente no México. Mas então, gente, vamos lá. Mais um episódio, vamos falar então bastante sobre essa questão hoje da escala 6x1, de tudo que tem rolado por aí. E para começar, claro, nós vamos falar sobre trabalho e as músicas hoje vêm todas nesse ritmo aí. E para começar muito bem o primeiro bloco musical, começamos com duas bandas muito clássicas do punk rock brasileiro. Vamos começar com Dose Dupla de Garotos Podres, os garotos que lá em 2003, eles lançaram um álbum que se chama Garotozinho de Podrezepan, e nesse álbum eles tinham a versão para a Internacional, um poema musicado ali no final do século XVIII, um poema escrito no final do século XVIII, por um trabalho sobre a questão das comunas, e depois foi musicado também. Então nós vamos aqui com Garotos Podres com A Internacional, e essa música também ela foi o hino da União Soviética por um determinado período. Depois vamos ouvir o Garotos com Aos Fuzilados da CSN, afinal de contas são duas maneiras de abordar o trabalho: primeiro um hino mundial dos trabalhadores e depois uma música que fala de algo específico aqui do Brasil, que fala sobre a greve da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, que rolou no Brasil no final dos anos 80, e foi no mês de novembro que houve o massacre, porque quando o pessoal da Siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN, estavam em greve já há alguns dias, o exército simplesmente invadiu e matou três trabalhadores para tentar desmanchar a greve, acabar com a greve. Então os garotos fizeram uma homenagem a esses trabalhadores com a música Aos Fuzilados da CSN. E para quem, por incrível que pareça, tem quem defenda a escala 6x1, os Inocentes, lá no início dos anos 80, eles fizeram uma música que se chama Rotina. E a letra deixa muito claro o que é a rotina de um trabalhador. Então vamos lá, Dose Dupla de Garotos Podres, Inocentes, e daqui a pouco eu tô de volta. Conquistemos a terra mais livre e comum. dos povos ativos. Trabalhador forte e fecundo, pertence a terras produtivos. Ó parasita, deixa o mundo. Ó parasita que te nutres do nosso sangue a cortejar. Se nos faltarem os abutres, não deixe o sol te fulgurar. Oh! sentam na sala de estar. Levanta da poltrona e liga a TV. Chegou a hora do programa começar. Rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina. O homem na TV não diz o que fazer. Não diz o que gostar, não diz como viver. Está chegando a hora de se despedir. Tô respondendo em convidar, dá um prazer. Rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina, rotina. Até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai aguentar? Rotina. Isso aí, pessoal, de volta a Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Hoje o episódio de número 120, acabamos de ouvir o nosso primeiro bloco musical. E você terminou de ouvir aí Inocentes com a música Rotina, versão ao vivo no Áudio Arena. E antes ouvimos Dose Dupla de Garotos Podres aos Fuzilados da CSN, uma versão ao vivo também em um dos shows de Garotos, se eu não me engano, lá no Paraná. E a Internacional, simplesmente demais. Esses três sons aí. Claro que hoje o tema então é a escala 6x1. Vamos então tocar apenas músicas de bandas de rock que são relacionadas ao tema, bandas de punk rock, de hardcore. Acabamos de ouvir aí duas bandas punks, então duas bandas muito clássicas do Brasil, Garotos Podres e Inocentes, e as duas já com mais de 40 anos de estrada, para ver o quanto o trabalho dessas bandas é um trabalho relevante e ainda, infelizmente, de um determinado ponto, ainda muito presente, muito atual. O trabalho que foi feito, músicas que foram feitas assim há 40, há quase 40 anos, ser tão atual assim, é ruim, tem o seu lado ruim, óbvio. Mas então agora nós vamos falar um pouco dessa escala 6x1, projeto então feito pela Erika Hilton, do PSOL, que começou a desenvolver uma discussão muito grande nas redes sociais. E rapidamente começou a entrar na mídia, na chamada mídia hegemônica ainda. Claro que daí a mídia ela entra com todo o seu poderio bélico para querer dizer que não, que isso é muito ruim, que isso vai prejudicar a economia, vai trazer retrocessos para o país. Aquelas questões que nós estamos acostumados, sempre estivemos acostumados a isso, não é agora que seria diferente. Então eles promovem um ataque contra o projeto da Erika, mas ganhou as ruas. O projeto da Erika, ela ganhou as ruas, ela está na discussão popular. Tivemos manifestações em várias capitais na sexta-feira, 15 de novembro, que foi o feriado da República. Então foi assim, algo muito interessante o que aconteceu, o que tem acontecido. Jundiaí teve também no sábado pela manhã, no centro, uma galera se reuniu para levar essa palavra, principalmente para a galera que trabalha no comércio, que é a galera que mais sente na pele a questão do 6x1. E foram outros debates das mulheres empregadas domésticas, dos terceirizados. Então tem muita gente que trabalha na escala 6x1, é uma escala dificílima, só que já trabalhou sabe o quanto é ruim essa escala, porque ela nos esgota. Um dia para descanso é nada. E nesse dia para descansar não tem muito pique para. Você não tem pique para muita coisa. Você seja muito jovem, mas é pouco tempo para você descansar, para você fazer coisas que você gosta, curtir e tudo mais. Então por isso que nós defendemos aqui o fim dessa escala 6x1. E aí vem o pessoal, os capitalistas sem capital, aquela galera que nunca trabalhou nessa escala, para saber, e começa a opinar e falar coisas mais absurdas possíveis sobre a escala 6x1. Que é algo assim simplesmente ridículo a maneira como eles lidam com essa escala 6x1. A escala 6x1, ela danifica mesmo nós trabalhadores. Como eu falei, muita gente que trabalha no comércio, é muita gente que trabalha terceirizado, que passa por essa categoria, e o salário não é lá essas coisas, como nós sabemos. A média salarial brasileira é muito baixa, e no 6x1, por mais que você trabalhe, também ela é muito baixa. Então, não tem como defender. E aí o pessoal fala, não, mas se diminuir, esse cara tem que diminuir. Não, não tem que diminuir o salário, gente. Isso já está comprovado, nenhum lugar vai deixar de atender o público, vai ser algo muito positivo para o empregador, para o empregado, até porque o empregado, quando ele descansa mais, ele tem capacidade de render mais, de fazer o seu trabalho com mais tranquilidade, cumprir o que precisa ser cumprido de uma maneira mais tranquila, porque ele vai estar descansado, ele vai ter curtido, ele vai ter feito do seu tempo livre o que ele quiser fazer. Um dia é pouco, um dia que ele quer, pode, se ele tem 2 dias para descansar, ele pode descansar um dia e aproveitar o outro. Ele pode ir para uma piscina, ele pode ir para um clube, ele pode ir para uma praia, ele pode almoçar em algum lugar diferente, ele pode ir para um cinema, para um teatro, ele pode fazer um curso naquele dia, ele pode se capacitar de uma maneira melhor. Então assim, fica livre a pessoa, porque ela já descansou. Se você tem 2 dias sem trabalho, você já descansou, não é o ideal ainda. 5x2 ainda não é o ideal. Essa semana aqui trabalhando nos caras 5x2 que eu trabalho, teve uma semana de 4x3. 4x3, assim, você trabalha 4 dias, fica 3 de boa, dá para descansar muito bem, aproveitar e curtir e tal, da maneira que você quiser. Então, por isso que aqui no 3 Notas vamos defender sempre o fim da escala 6x1 e total apoio ao projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL, que ganhou as ruas, ganhou a discussão, tem feito uma discussão muito importante. Não ganhou discussão ainda, mas já conseguiu assinaturas necessárias dentro da Câmara dos Deputados, inclusive muita gente ligada à direita, até alguns de extrema direita apoiam, porque eles viram também o quê? Que quem não apoiou de cara foi muito criticado. Então, é uma pauta que tem ganhado discussão não apenas na esquerda, mas também na direita. Quem se acostumou à direita agora começa a ver que é uma pauta importante, que é uma discussão importante a ser feita, essa questão do fim da escala 6x1. Então, gente, vamos falar mais um pouco de trabalho, então, agora por meio de música. Vamos ouvir aqui mais 3 sons. Vamos ouvir uma banda, outra banda clássica, outra banda já com mais de 40 anos de carreira, que é Ratos de Porão, com a sua música Expresso da Escravidão. Essa Expresso da Escravidão, ela foi escrita ali em 2005, 2006, por aí. Uma baita som, tá num disco maravilhoso do Ratos, que é O Homem Inimigo do Homem, que é um discaço também. Então, vamos ouvir e começar muito bem o segundo bloco musical com Ratos, Expresso da Escravidão, que fala da escravidão contemporânea, ou do trabalho análogo à escravidão, como é dito atualmente. Nós vamos ouvir então Ratos com Expresso da Escravidão, depois diretamente de Pernambuco, Devotos do Ódio, com a música Vida de Ferreiro, que fala das dificuldades do trabalhador também, e fechamos com Flicts. A Flicts, que é uma banda clássica do punk paulistano, já com seus 20 anos de estrada, pouco mais de 20, e uma banda importantíssima do cenário underground brasileiro, e vamos ouvi-los então com a música Greve Geral, que aborda a importância de uma greve, que uma das ferramentas que o trabalhador tem para pressionar é a greve. Então, Flicts com Greve Geral para fecharmos o segundo bloco musical. Vamos lá e daqui a pouco eu volto. Para trabalhar, a liberdade está no limite. Por causa séria, pode matar. A sua morte. Pessoal, de volta, Três Notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir a Afflicts greve geral. Antes, Devotos do Ódio, Vida de Ferreiro, e começamos muito bem com Ratos de Porão, com Expresso da Escravidão. Infelizmente, ainda há muito trabalho na área da escravidão no Brasil. E até por isso que muita gente, que é inacreditável, né? Muita gente fala assim, ah, mas o pobre de direita, o pobre de direita. Gente, imagina você viver décadas e décadas sendo bombardeado com a notícia do sobre o liberalismo, disso, daquilo. E nós sabemos que a nossa educação é muito falha no Brasil. Então você afeta uma população mais carente e que acaba indo para a direita porque ela não consegue ter uma noção exata do que é a esquerda e do que é a direita. E hoje nós temos também um crescimento das igrejas neopentecostais que levam a uma cegueira também. Então é uma situação muito complicada que nós vivemos, é um momento muito delicado. E a esquerda, ela agora começa com essa pauta da Érica, que tem pautado aí a discussão no cenário nacional sobre o fim da escala 6x1, é importante porque a gente volta a mostrar qual é realmente o papel de uma esquerda. É de lutar pelo bem-estar social, é de lutar pelas causas trabalhistas, por direitos, para a gente mitigar sempre, porque já que a gente não consegue derrubar o capitalismo, que a gente consiga mitigar e ter uma condição de vida melhor para todos. A questão não é igualar. A questão da igualdade, quando nós falamos de igualdade, é a questão de você ter assim, a possibilidade que o outro tem. É que todos partissem do mesmo ponto de largada. Não é questão do ponto de chegada, é questão do ponto de largada, ponto de partida, como nós falamos. Então, tem gente aí que tem uma certa dificuldade em entender isso daí. Como eu falei, o ensino é precário. E aí você tem um bombardeio da mídia hegemônica que fala muito sobre pró-mercado. A mídia, ela não consegue assumir a sua postura, o seu ponto de vista. Por exemplo, eu não gosto dos Estados Unidos, eu não tenho apreço pelos Estados Unidos, principalmente na parte política, não falo da parte cultural. A parte política dos Estados Unidos, ela é muito chata, ela é muito ruim, ela é praticamente um partido único. Tanto que tivemos recentemente a vitória do Trump. Mas a questão não é falar do Trump agora, é falar o que nos Estados Unidos? Uma situação, eles têm diferente de nós e que é muito importante. Outro dia, dias antes da eleição, um dia antes, se eu não me engano, agora não vou lembrar exatamente quando, antes da eleição, da disputa eleitoral entre Donald Trump e a Kamala Harris, o New York Times fez um editorial que falava o porquê não votar no Trump. Abertamente, eles sinalizaram, olha, somos contra o Trump. E, gente, e o jornalismo é isso, ele tem esse direito. E ficaria muito mais fácil para as pessoas entenderem por que determinado assunto é tratado de certa maneira. Ficaria muito mais fácil para todos. Mas a mídia do Brasil, ela quer passar um papel de isenta, disso, daquilo, mas quando você, quem tem um pouquinho mais, assim, de uma leitura mais apurada, já entende que a mídia ali, ela está do lado de quem tem dinheiro, está do lado de quem é acionista, de quem especula hoje no mercado financeiro. Basta ver alguns editoriais da Folha e o quanto de colunistas da Folha tem atacado. Estou pegando a Folha como exemplo, mas na Bandeirantes, eu vi esses dias na TV Bandeirantes, dois editoriais nos jornais da Bandeirantes que são brincadeira, gente. Que não dá para levar a sério aqueles editoriais, uma defesa simples, escancarada ao neoliberalismo e que o 6x1 é muito ruim e será prejudicial aos trabalhadores, enquanto prejudicial aos trabalhadores é a escala 6x1. Ah, mas o empresariado que investe, gente, é simples. O cara, se ele investe, ele tem que entender que tem coisas que ele vai investir, que ele tem vontade, um anseio de fazer, que ele vai precisar de ajuda. Se ele precisa de ajuda, precisa de mão de obra. Então, se você não tem condições de pagar, pô, volta a ser trabalhador. E o trabalhador tem que se submeter a escala 6x1 e o cara hoje, que é um empresário, ele não pode voltar a ser um trabalhador. Ele é um trabalhador, mas por que ele não pode voltar a ser um trabalhador assalariado? Mas não, o discurso é... E quando a gente fala, gente, de investimento, a gente está falando dos grandes. Não estamos falando do microempresário que tem um restaurante pequeno, do bar, uma padaria pequena, que está ali todo dia trabalhando. Estamos falando de grandes empresas, Nós temos que ver que hoje o mercado tem um conglomerado, que é absurdo. É, então a situação é muito mais complicada. Tem um filme em inglês que se chama Você Não Estava Aqui, que é um filme demais, que retrata essa situação hoje, que aqui no Brasil as pessoas chamam de empreendedor. Eles chamam os entregadores de Amazon, essas grandes redes aí que a gente compra coisa pela internet, de empreendedor. Não, Você Não Estava Aqui retrata a exploração do trabalho, como é tão grande em cima desses caras. Você vende um sonho de que ele vai conquistar tudo, mas não, que ele conquista fatiga, é doença, porque a pessoa não tem mais tempo para nada. Ou ela trabalha, ou se ela não produz, ela não recebe, ela não cumpre suas metas, ela está fora do jogo. Então, assim, é um filme que se chama Você Não Estava Aqui. É um filme demais, assim, é um filme muito, muito, muito bom, que vale muito a pena. É um filme em inglês, é do mesmo diretor, do filme Eu, Daniel Blake, que é um outro filme em inglês, que também fala de uma situação da Inglaterra, de como os aposentados, os idosos são tratados no sistema. Então, gente, é um filme muito interessante, Você Não Estava Aqui. É um filme muito bom que retrata bem a situação do trabalhador de hoje. Foi chamado empreendedor. Ele não conseguia emprego formal, aí ele vai para empreender. E aí mostra como que é a realidade desse empreendimento que se chama hoje o trabalhador precarizado, é chamado de empreendedor. O neoliberalismo, ele vai arrumando eufemismos para muitas situações. Então, por isso que somos a favor do fim da escala 6x1. E, gente, e algo que está ameaçado, como nós gostamos de falar bastante sobre futebol aqui também, e sempre fora das quatro linhas, algo que está ameaçado é o Mundial, o Super Mundial de Clubes, que está previsto para ser realizado em julho nos Estados Unidos. E por que está ameaçado? Atletas da Europa, principalmente os atletas que atuam na Europa, até porque os principais atletas do mundo hoje, eles atuam na Europa, nos grandes times da Europa, e eles servem as suas seleções. Então, quando tem a chamada data FIFA, que nós vivemos atualmente, ela se encerra nesta terça-feira, inclusive, dia 19, daí ela só volta, acho que em março do ano que vem, essa chamada data FIFA, os jogadores não terão tempo de férias no meio do ano. Então, a temporada europeia, ela termina ali no final de maio, início de junho. E geralmente os jogadores da Europa, eles têm 30 dias de férias e eles têm um tempo de pré-temporada, eles têm semanas de pré-temporada. Só que agora fizeram um calendário muito louco, que a cada 4 anos nós temos a Copa do Mundo de Seleções. E um ano antes da Copa do Mundo de Seleções haverá um Super Mundial de Clubes. Essa é a ideia da FIFA. E esses jogadores que jogam, que vão disputar o Super Mundial de Clubes, a maioria vai disputar a Copa do Mundo 2026, ou seja, são atletas que podem ficar 2 anos sem férias. Então, há uma ameaça, uma discussão na Europa de que os jogadores podem entrar em greve caso a FIFA mantenha isso daí. Por enquanto, é um buchicho aqui, é um buchicho ali, a gente vai lendo uma reportagem ou outra, acompanha aí um repórter ou outro. A FIFA vende as suas cotas, a FIFA tem feito uma grande propaganda desse Super Mundial, mas existe ainda uma pequena possibilidade de ele não ser realizado, até porque os atletas podem entrar em greve. Imagina, você sem os principais atletas, que interesse que vai ter um Super Mundial de clubes que está previsto para ser realizado nos Estados Unidos na metade do ano que vem. Então vamos aguardar. Então você vê que a situação do trabalho. E nós estamos falando, gente, de trabalhadores que ganham muito dinheiro. Esses grandes times, essa nata dos grandes times, que é o 1-2% mais rico do mundo, esses jogadores realmente ganham muito dinheiro. Ao contrário de 90% dos jogadores brasileiros que lutam para sobreviver e ganham dinheiro pequeno para jogar as outras divisões do Brasil. Porque a gente se prende muito a mas o Brasil tem 4 divisões. Tem as suas federações estaduais, tem os times que são chamados times do interior, que não pagam bem porque não tem a verba que os grandes têm. Então, assim, é uma desigualdade muito grande e a maior parte dos jogadores ganha muito mal, é muito mal remunerado. Então é um assunto que a gente precisa discutir também. Mas então é isso, o Super Mundial ameaçado porque pode haver greve. Lembrem-se do Fritz quando nós tocamos ali. Bom, gente, falei pra cacete já, então vamos agora para o terceiro bloco musical. E neste terceiro bloco nós vamos ouvir agora uma banda inglesa que se chama The Clash, com a música Carried Opportunities. Depois vamos relembrar um som clássico da Legião Urbana, que é uma crítica também social muito bem elaborada, que se chama Fábrica, que fala dessa questão dos trabalhadores, os trabalhadores que sempre estão em busca de melhores condições de trabalho. E fechamos o terceiro bloco musical com os Paralamas do Sucesso, com a música Capitão de Indústria, e tem uma parte na canção que o Ebert canta: eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu vivo para trabalhar, que é a realidade da maior parte do povo brasileiro. Então, quando a gente luta por esse fim da escala 6x1, é isso, é que as pessoas tenham uma condição de vida menos ruim do que elas têm hoje. Que vai melhorar? O 5x2 não vai, mas em comparação com o 6x1 já é melhor. Temos que avançar para o 4x3, quem sabe um dia. Mas sem luta, não há vitórias. Então vamos ouvir os sons e daqui a pouco eu volto. Never not. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never not. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the jungle. I hate the seven savage boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the one that never not. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. We'll be right back. saber o que fazer. É quando eu me encontro perdido nas coisas que eu criei e eu não sei. Coisas livres, coloridas, nada poluídas. Ah, eu acordo pra trabalhar, eu durmo pra trabalhar, eu corro pra trabalhar. Eu não tenho tempo de ter, tempo livre de ser, nada a ter que fazer. Pessoal, voltei. Três notas, música, política e futebol aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir os Paralamas do Sucesso com o Capitão de Indústria, antes a Legião Urbana com Fábrica, e começamos muito bem o terceiro bloco musical com The Clash com Killer Opportunities. E agora, para encerrar o episódio 120 do Três Notas, que hoje tratou dessa situação toda aí, esse debate nacional que tomou conta do Brasil, que é o a questão da escala 6x1, pelo fim da escala 6x1, um projeto da deputada do PSOL, a Erika Hilton, projeto muito interessante, vendo uma hora muito oportuna para fazermos esse debate em nosso país. Então, hoje o tema foi isso daí. E para encerrar, vamos encerrar com três grandes clássicos, três caras de renome mundial que têm nomes assim, gigantescos na música do mundo. Vamos começar o quarto de um bloco musical com Bruce Springsteen com a música Factory. Ele vai falar da questão do trabalho, ele vai falar da questão da exploração, do cansaço que o trabalhador sente. Depois vamos ouvir John Lennon, ele mesmo, ex-Beatle. John Lennon em sua carreira solo fez uma música sensacional, Working Class Hero. E fechamos com Bob Dylan, mestre dos mestres Bob Dylan, com a música Working Man Blue. Isso aqui fala da situação do trabalho, do trabalhador, gente, que é absurdo. Preste atenção na letra, quem manja inglês, quem não manja, procure a tradução no Google, que tem o Working Man Blue. Meu, é maravilhosa essa música, simplesmente sensacional. E eu agradeço a todos então pela atenção, muito obrigado, valeu. Se tudo correr bem, na próxima semana tem mais um episódio do Três Notas aqui pela Mutante. Um grande abraço a todos. E até, e não se esqueçam, tem três sons: Bruce Springsteen, John Lennon, Bob Dylan. É isso.

want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down. Money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory. It's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knee. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. You're sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul. Tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them they get never done. No man, no woman knows the hour that song will come. In the dark I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working bad. Well, they burned my barn and they stole my horse. I can't save or die. I got to be careful. I don't want to be forced into a life of continual crime. I can see for myself that the sod is sinking. I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? Now they worry and they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I will forget, but you will remember all those. Old memories of you to me have clung. You holding me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. Thank you. In you, my friend, I find no blame. Wanna look in my eyes, please do. No one can ever claim that I took up arms against you. All across the peaceful, sacred fields, they will lay you low. They'll break your horns and slash you with steel. I say it, so it must be so. Now I'm down on my luck in a black and blue. Gonna give you another chance. I'm all alone, I'm expecting you to lead me off in a cheerful dance. I got a brand new suit and a brand new wife. I can live on rice and beans. Some people never work a day in their life. Don't know what work even means. Well, beat me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best.